soube que o mestre iria passar. Essa chance eu não perderia. Sua atenção queria chamar. Precisava de um milagre, pensei. Vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar. O meu milagre vou alcançar. Eu clamei, Jesus, Jesus, filho de Davi. Eu clamei, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, atenda ao meu clamor. O milagre veio em meu favor. Soube que o mestre ia passar. Essa chance eu não perderia. Sua atenção queria chamar. Precisava de um milagre, pensei. Vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar. O meu milagre vou alcançar. Eu clamei, Jesus, Jesus, filho de Davi. Eu clamei, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, atenda o meu favor. Quando clamei, ele escutou. Quando clamei, logo parou. Quando clamei, ele falou. A tua fé te curou. Eu clamei, Jesus, Jesus, Jesus. Por favor.